Falou, tava dando passarinho no GVC, quando você tiver notoramento com reposta 0243. 223-43, autorizado, chama ataque. Confirmando, 223 está no parte 3, sim, chama ataque. Chamar a parte 2, hein? É 2-1-1, aborte a decolagem. Sim, a gente foi informado um cachorro aí na Alfa e provavelmente está se dirigindo à pista. É, o senhor vai taxiar aí por medida de segurança. Retorna aí para a cabeceira, vou ver se alguém resolve a solução com esse cachorro. Vai ser track ou retorna pra alfa? Meu na bom. 3859, vou ir para bom. Linha 3, Guarulhos, autorizado, 340, roteiro 150. Decola 10, direita da FDB, controle 119-8, transporte 5464. Devem sair do nível 340. Estou nível 340, estou desenhando 63. Tchau, processionado. Web 5826, Salvador, ajuste agora, 1096, desça para 6000. TAM 3732, o ajuste agora no 096. America 980, altimeter now is 1016. TAM 3732, redução para 2409, 3732. Pela informação e pela iniciativa. Meia 211 vai manter esse alinhado não no zero. Tem um pessoal da Infraero tentando resolver a situação, aguardando novas instruções. Ele vai manter esse alinhado na 1-0, né? Charlie 2223 para ataque com 26 a bordo, alternando Salvador, 3 horas e 55 minutos. 26 a bordo, ataque autorizado via espaço ideal. Ponte espera da 0, torre 1186, altimetro 0 no meio, passaria 2223. Índia Alfa, da Polo Espera 186, com 1.600. Transformação do passaria 2223, pode taxiar devagar, a pista está impraticável no momento. Nas duas janelas está alinhada, tem um cachorro na pista, está guardando ele aqui. Ah, tranquilo, então vai taxiar devagar, 2223. Pista. Existe a possibilidade de espera para as aeronaves de aproximação para Salvador. 3727, information about the dog and the runway 10. Expect the holding. Okay, where can we expect the holding? F826, ETAP 5000 autorizado. 5000 autorizado, F826. 3859, aproxima-se de Alagoinhas pelo setor noroeste, voando Bonf, desça para 6000. Prossiga para a rotatória e aguarde o trecho elétrico. Prezeiro aeronave da escuta, a administração do aeroporto já retirou o cachorro da pista. Tá bom. American 980, disregard the last instructions, the dog is out of the runway. Wonderful, thank you. Afirmativo. Controle Salvador, bom dia, aqui na minha 3, o Nolan tem que fazer uma família de contato com o tempo para dizer o Orange, né? Oceano 3, o Nolan, este é o controle Salvador. Velocidade 250, desça para 8000 com 1096. Chegada bom. 3,000, no restrictions, American 980. 5350, Operate 58, decola da 10, curva esquerda, saída Cuca, transição Aracaju. Controle 119.8, transponder 5467. 58, Salvador, Oceano 6219. Oceano 6211, decola da pista 10, contato radar 2000, Leda autorizado. Direto Leda 6219. American 980, speed should be now 180 knots for traffic coordination. 180 knots, 180 knots, American 980. Controle Índio Nomegar Alfa está na rotatória, está visual com o campo. Ciente, prossiga para a rotatória, chame a torre 118 meia dúzia. Para sua informação, haverá espera para pouso na pista 17. Ciente, 118-60, grato. Passareto 2223, autorizado decolagem, uma centena com 10. Autorizado decolagem, 2223. TAM 3732, Duna, localizador em aproximação, redução, cheque pré-pouso, torre 1186. 286, obrigado, 3732. Agora para a Índia November Alfa, ajuste 1016, desça 1000 pés. Índia November Alpha tem condições de manter espera 3 milhas, a cabeceira 17. 15.000, desça para 6.000. Sendo 6.000, Jané, minha presa no mundo. Autorizado, seu pai. Saredo, decolada 5-3-19-8. 19-8, 2-2-2-3, bom dia. Solis Salvador, bom dia. Passaredo, 2-2-2-3. Passaredo, 2-2-2-3, meu cordial contato radar. Autorizado na 1-0, vento 1 centena, 12 nós, tráfego Charlie 150, vai manter-se em espera a 3 milhas, no alinhamento a 17. 9 Alfa, continue na aproximação, aguardando autorização de pouso 17. Afirmativo, ainda 9 Alfa, prosseguindo na aproximação. 9 Alfa, agilize na medida do possível. Agilizando, ainda 9 Alfa. 3859, aproxima-se de Bonfi, sem restrições até 3.000. Próxima Bonfi, até 3.000, sem restrições, 3859. Bom dia. Bom dia. 234-4321, Mike Eco Delta, tá me ouvindo bem? Mike 980, 7 mile, final 10. Mike transferência. 0 vacated. O controle está ciente do Mike Eco Delta, câmbio. 150, 1 mile, to runway 10. Ok, we are slowing now, American 980. Oceano 3, 1-1, descendo até 4.000. Oceano 4.000, Oceano, é 3. Ponto de espera da 90, torre. 1862, ativa-se no 0 no meio. Prazer no meio agora, Alfa, 0. 118, meia dúzia. Ponto de espera da 12. Acione 2222, suba para 45 para lançar. Câmbio. TAN 3859, eu preciso de 210 na velocidade agora. 210 agora, 3859. Web 826, livre ali. Eu e Neto, 526 na bancada. 4 horas e 10 de autonomia, alterna Galeão. Firma 196 a bordo? Afirmativo, 1-9-6. 923, está autorizado via Parte, Índia e Alfa, no ponto de espera da 1-0, chama Torre, 1-1-8-6-2, 8-5-0 no meio. Parte, Índia e Alfa, ponto de espera Torre, 1-1-8-6-2. Paulo Salvador, bom dia, o 7-3-3-3-2, para a direita, nosso estudo. 7-3-3-2, Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, na 7-3-3-2. 2-1-1, passou o nível 145, chame Recife, 125-1. 251, oceano 6219. 59 a bordo, 2:30, alterna Aracaju para o táxi. Delta, chame a torre, 1186. 1. Táxi autorizado, via parte 1, Índia e Alfa, ponto de espera da 10, torre 1862, altimetro 0 no 6. Autorizado o táxi seguindo a aeronave da companhia, via parte 1, via Alfa, ponto de espera da 10186, 1435. 732, está previsto portão 02, a informação ainda está ocupado por outra aeronave, aguardando o push. Gente, o 02 previsto, aguardando o push, está 3732. Volta. Restrições até 2000. 2000? Sem restrições, vou chamar 63 ou não? E o ajuste 1016, continue aguardando pista livre. Está na pista livre, ué, foi 2006. É o paciente, mantém a espera para voar, aguardando instruções. No ajuste, autorizado a decolagem. 6302, autorizada após a passagem do voo da Gol Retaguarda. Chama o táxi. Manageville Parking, Gate 11. Deca 92, hold short, Julius. Sequência 288. Ativamos 5288, 2223, bom dia, Pato Vinho. Boa. Oceano 311, livre, aproximação, ILS. Livre ILS, senhor, oceano 631. Não. Mega 92, clear text by Alpha, Hilo, April 3, and then April 1. Say Alpha, April 3, then April 1, American 92. Web 5728, pouso autorizado na 10, o vento 120.612. É o Web 5826, tá livre do pouso. Salvador, bom dia, tá 3859, tá visando o lote na sua escuta. 3859, continue o ajuste, 1016, aguardando pista livre. Prossegue aguardando pista livre, 3859. Web tem pouso autorizado, o vento 140 com 10. 140 com 10, voo autorizado, Web 5826. Correio Chanel 6225, pode chamar o controle? 198, bom voo. Obrigado. Salvador, muito bom dia, Chanel 6225 no perfil da Momo. 10. Negativo, tá no 08. Sim, tio, 14039. Vai coordenar com a equipe de solo, guardar o 7.5 American Airlines para a retaguarda e após iniciar o chão de táxi. Aguardando um Boeing 757 da American Airlines para falar em retaguarda e após, em coordenação com a equipe de solo, está iniciando o azul, parte 039, posição 8. 6225, voa direto para a TAP. Após 5 mil pés. Após 5 mil pés, vá TAP, deixa eu 6225. Zebra, desça inicialmente para 2.500 pés. O 8.63, o nono está autorizado para o procedimento? Autorizado. Autorizado, ele é 8.63. 9.23, mantém para espera. Mantém. Web é o 03, direito 1219. Direito 1219, objeto 5821. Tá 3859, na escuta? Prossiga, senhor, tá autorizando o pouso? Agora sim, está limpo, autorizado. 140 com 8. Autorizado o pouso, tá 3859. Bom dia, 5826, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, aguarde para ingresso no pátio 1, objeto 5826. Tá, gente, Alfa, Kilo, para o pátio 3, aguardando o 1, 5826. You want American 980 to hold George Juliet still? Declare to gate 11, American 980. Yeah. Reporte para descida. Reportará. Estabilizado, Oceania 6311. 6311, torre 198, decimal 6. 186, 6311. Executa. Torre Salvador, Oceania 6311, estabilizado. 6311, continue a aproximação, informarei pista livre. 1-1. Gol 1-4-3-5 na escuta? Ah, 1-4-3-5 na escuta. Tem condições de estar um pouquinho mais à frente? Afirmativo. Gente, obrigado. 3859, solo 05, libera direita, 1219, solo. 219, boa. Águia com delta, pouso pairado, cabeceira 97 autorizada, vento 110 graus 079. Pouso pairado, tá 107 autorizado, pro delta, graças. 3-1-1, vento 120 graus 089, tem pouso autorizado, pista 10. Para informação, tenha com o Charlie 35 urgindo. Serra 76, pouso parado, cabeceiro 97, não interfere com essa aproximação. Positivo, livre o pouso 90, centro do tráfego. 923, visual com o Chanel na final. 923, está visual. Após o tráfego ali, mantém o 90. Após o tráfego ali, mantém o 923. Azul 4039, na escuta? Na escuta, iniciando. A gente está com um problema aqui de restrição, o táxi devido ao táxi está interditado. Por gentileza, ajudaria muito se eu pudesse pedir para a equipe de solo puxar bem um pouco mais a retaguarda para deixar livre o ingresso do gate 9, seria possível? Tá, gente, está iniciando então, vai pedir para o pessoal empurrar além do gate 9 para ele fazer. Obrigado. Salve, objeto 5826, antes do pátio 1. Objeto 5826, vai ingressar no pátio 1. O Embraer da Azul está iniciando o pushback no gate 08. Já foi solicitado ao Azul que puxasse além do gate 9 para permitir a sua entrada no gate. Já, então, vai no pátio 1, está confirmação número 9 para o 5826. Afirmativa, é a 9 e o Azul está iniciando o pushback no 8. Vai deixar livre ingresso, seu ingresso para o 9. Tá, então a venda 1 no número 9, aqui é 5826. 105, prossiga. Então, copia o capitão. Gente, o vento 110 graus, proa nordeste, o guardião 105, é porta fora de solo. Peso no 1, solo de Salvador 07, solo 1219. 219, obrigado. O 923, decolagem autorizado no 0, vento 110 graus, 089. Eu decolagem, voo no 923. Dia Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 63. Um abraço, nada. Wesel 4039, nossa ataque. Tem 121 bordo para 24 horas. Que não estou na nave da Leão. Alvo 4039, aguarde para mim de ataque. Acho que escuta, guardado. Visual contra a companhia, através do gate 4. Observar o início do táxi da mesma e ingressar via Juliette 302. Gate 4, táxi da companhia 302, 3859, seguindo o táxi da companhia à frente, ingressa para o 06. Segue o colega à frente, ingressando no 06, 3859. Para o táxi 3663, com 185 a bordo do Galeão, 4 horas. 3663, táxi via Enzal, está no ponto de espera da 10, sul 118 decimal 95, confirmando 118 decimal 6, ajuste no 06, bom dia. Entro 06, via Alfa, torre 300, bom dia. Azul 4039, pode seguir táxi lento até o através do gate 7. Vai observar Airbus da TAM parqueando no gate 06 e prosseguir via Pátio, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10. O ponto de espera torre 118, decimal 6, ajusta no 06, 14039. Ah, sociedade 1016, vai prosseguir táxi lento via Pátio, Índia e Alfa, guardando o parqueamento da aeronave da TAM, gate 6, 12, onde é que a aeronave está no momento? Já está ingressando no Pátio, já. Tá, sim, chegou a informação, mas eu partilhar do mar. 435, informação de tráfego, tem o helicóptero da Polícia Militar mantendo 300 pés do setor norte, não interfere com a sua decolagem. Decolagem autorizado no 0, vento 130 graus, 099. Paciente do tráfego está autorizado a decolagem no 0, por 145. Ele vai iniciar o táxi agora, através do 28. Ah, tá legal. Tem como agilizar aqui, ingressar antes das duas, mais perto. Eu já tô esperando um pouquinho pra taxiar. Controle, poderia confirmar o vento pra o S-09? 120 com 8. Grato, 90. Mandou o CNM 31, dá pra agilizar aí, ingressar via Juliette pro gate 01. Juliette 01, obrigado. Tá pronto? Pronto. Ali mantém no 0. Ali mantém. 435, decolado 212, controle 1198. 198 no 435, muito obrigado, bom dia, bom domingo. Bom dia, você também. Encerra. Sua identificação, fontel de descida. Controle Salvador, muito bom dia, 435.